hoje sei, sei, sei, não importa mais. Porque não vai, vai, vai voltar atrás do que restou em mim. E não vou mudar nem tentar entender o que aconteceu ou vai acontecer. Nossa história teve um fim. Vai! Seja melhor, mas não espero ver você voltar e dizer que podemos recomeçar. E hoje estava pensando em você, em tudo que eu queria te dizer, mas não tive coragem de falar. E hoje sim. E hoje sei, sei, sei, não importa mais. Porque não vai, vai, vai voltar atrás do que hoje sim.